Olá, caros ouvintes. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Noites de Domingo. O programa Noites de Domingo ficou marcado por, enfim, algumas entrevistas e também, ou neste caso por duas, não foi? Creio que foi, precisamente foi por duas, e também por música. Mas, se bem ouvem no nosso publicitário, o programa diz que, o spot diz que também vamos trazer aqui alguns momentos do nosso passado recente, não é? Da Antena Web. Certo? Hoje o nosso programa vai começar uma série de edições que vão trazer basicamente as edições especiais, aqueles programas que não são nem do Canal 1, nem da Antena Best, nem do Canal 2, nem da Sexta, nem da Antena Live. São apenas e só emissões do Grupo Antena Web. Emissões especiais para assinalar momentos especiais. Esses programas marcaram etapas. Mas eu não vou começar pela emissão que abriu o nosso canal, a nossa rádio Antena Web. Essa já foi exibida várias vezes. Portanto, hoje não vamos ter aqui essas emissões, vamos sim ter a emissão que... Vamos ter sim outras emissões, neste caso, já não vou dizer qual é que é, outras emissões que fizeram a história do nosso grupo. Por algum motivo foram emissões especiais. Fossem informativos ou apenas e só emissões com conteúdos distintos, o que é certo é que estas emissões tiveram todas elas um cunho, que foi o facto de serem especiais e únicas. Assim aconteceu no dia 8 de março de 2010. No dia em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, a Rádio Antena Web, então apenas com 2 meses e 4 dias de vida, fez uma emissão especial, juntando músicas onde eles cantaram para elas. Foram cerca de 2 horas de programa que hoje vamos recordar nessa emissão especial Dia da Mulher. O nosso Noites de Domingo vai trazer essa emissão na íntegra e prepare-se porque durante algumas semanas outras emissões especiais vão também fazer parte do nosso Noites de Domingo. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima noite. Esperando que possam desfrutar dos nossos programas. Fiquem bem, para todos uma boa noite e até ao próximo domingo.